Chegou! Chegou! Agora é só aumentar o volume! Que o resto é por nossa conta! DJ Jonathan! DJ Fábio! E DJ Geleia! Detonam as melhores músicas na balada mais top da Zona Norte. Sexta VIP do Macapaba Clube. Bora começar a onda por aqui. Nosso Macapaba Clube pra você. 1, 2. É pressão total. E muita gente chegando na estrada pra curtir com a gente por aqui. Hoje muita onda no nosso Macapaba Clube, festa da Latinha Esquitano, Geleia, Fabinho, Jonathan. E o convidado da noite também, DJ Delcio Moreno, um real a noite toda, Geleia. Esse tal de DJ Geleia, quero dizer que esse DJ Geleia é o DJ que arrebenta. Manda ver, Geleia. Sexta VIP. Sexta VIP. 1, 2, 3. Começando! Pra cima, Geleia! Bora a produção do virtual! Vai, querida! Meu coração por ti! Bate! Toma na pressão e toma na pressão e vem! Ai, que burro, dá zero pra ele! Oh. Minha terceira, Chaves! Toma! Olha o poderoso virtual, Bray Marcelo, Bray Marquinhos, Mix também! Mas, e aí, negão? Bate! Toma! E toma tudo na pressão, Ivan! Produtora Matrix! Bagulho doido. Tá ficando bagulho doido aí, bora Anderson! Nosso safadão! Rock doido tá começando por aqui! Nossa equipe Lobo Mal Saúde tá no circuito também! Amanhã no Interlan, lá no Castelo Tropical tem nosso poderoso virtual completinho por lá. E o lançamento do nosso parceiro DJ Mateuzinho, junto com o Toninho, William Mix também. Bora! Pela família Lobo Mal, saúde dá no segundo também. Um abraço! Tá tudo na pressão. Bora, vai. Tá chegando o nosso 20º Mega Saúde, papai. Inclusive, próxima sexta-feira, dia 16, tem o lançamento do CDzão do Mega Saúde aqui mesmo, na sexta VIP do Macapaba Clube pra você. E aí? O pegador das meninas tá mandando. Pega. E aí, Matrix? Nosso novo divulgador aqui da sexta VIP, um abraço, garoto. Toma. Onde a gente chega, o rock é doido e ninguém segura. Então aturo, surto M. Serginho, bora endoidar. Equipe é o bode Macapá. Bora endoidar. Equipe é o bode Macapá. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. A última trombeta. É o DJ Geleia na tua cabeça. É o DJ Geleia na tua cabeça. Cabeça, próxima sexta-feira tem sucesso total. O lançamento do CD do Mega Saúde pra você aqui mesmo, no Macapá Magrume. O pegador das meninas. Tá no Marcinho, o Fabinho, tem DJ Jonathan. E o nosso convidado da noite, DJ Delson Moreno do Tripidante. Onde a gente chega, o rock é doido e ninguém segura. Então atura, su teme Serginho, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, mamãe. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Ela já estão chegando no circuito, vai contigo com a gente. Nossa sexta, bibi. Olha o poderoso virtual amanhã no internet, mamãe. Lá no Castelo Tropical. Ligas, pedes, bora invadir. Curtir no baile porque não tá nem aí. Dinheiro não é... Olha, Xuxu, divulgações, tá no circuito também. Marote. Hoje cerveja, um real a noite toda, viu, gente? Pode. Ela não perdoa. A noite toda, Draft Saúde aí pra galera. Sempre em nome do parceiro Felipe aí. Do Bendita Hora também. Galera da produção, Anderson Rocha aí. Fabinho, toda a galera. Tá tudo na pressão. Poderoso virtual, se liga pra cima. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Marcelo, bora Marquinhos, mix da galera da produção aí. Vai! Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Alô, Geleão! Chama as amigas e desbora invadir. Quer curtir no baile porque não tá nem aí. Dinheiro não é problema, prepara o camarote. Traz vários uísque, que luxúria é pra quem pode. Ela não perdoa, ela não alivia. Tem chuva de dinheiro, o recalque entrou na fila. Derrame de uísque, ostentação no fluxo. A bebê perigosa, onde chega faz tumulto. A bebê perigosa, onde chega faz tumulto. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga tudo pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Ei, DJ. Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Começando o do poderoso virtual pra galera aí chegando geral. Chegou. Toma, toma, toma, bola virtual. Toma sua pieza. Amanhã batendo pesado lá no Castelo Tropical. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. A família Lobo Mal Saúde tá no circuito também. Essa equipe já chegando com a gente. Toma na pressão. E aí, negão? Um real a noite toda pra galera. É. Eu te falei que um dia eu ia vencer. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce siroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do coco. É o gigante, crocodilo prime. O animal toca tudo do Pará. Vai! É o dourado, tá na voz, então se prepare. De opressão, DJ Gordo e Patrese. Então se liga, tá chegando mais um beat. Bonde doideira do coco no comando. Cadê meu copo? Bota mais uísque. Ei, DJ, pode soltar a batida, pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pista. Toma sua pista, toma sua pista, toma sua pista, toma sua pista, toma sua pista. Chama no poderoso virtual pra esquentar geral pra mim. Se liga, se liga, se liga. Vem bandida, vem, vem, vem. Vem bandida, vem, vem, vem. Vem e brota aqui na vai. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Olha o nosso poderoso virtual já esquentando. Você agora vai estar com DJ Geleia. A evolução chegou. Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela. Você quer, você quer o quê? Vai, vai, pra cima, vai! Bora o poderoso virtual esquentando e vem! Cerveja, um real, a noite toda aqui no Macapá, Macrume pra você! Amanhã tem Interlã pra você! Amanhã também tem Geleão lá na Prime! Quatro cervejas por 10 reais a noite toda! Cervejada da Prime pra você! Depois de outro sucesso, total aniversário do maninho DJ Howley! Um copo de uísque na mão,

abraço, Vitor, que deu geral pra cima. Na pressão, na pressão, na pressão. Segura aí, negão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Meu parceiro Henrique do Paredão, sou de divulgação também. Joga a mão. Bora, Marcinho, high-tech, garoto. Joga a mão, vai. Joga pra cima, fala tu, fala tu. Bora aí doidar com o Geleia. Dali, dali. Bora aí doidar com o Geleia. Bora aí doidar com o Geleia. Bora aí doidar com o Geleia. Geleia, bora aí doidar com geleia. Bora aí doidar com geleia. Bora aí doidar com. Toma pressão pra cima, garoto! Vai começar a sequência da sarrada. Começou, começou, começou. Safadão da maior valor. Toma na pressão e toma, toma na pressão e toma. Alô, Geleião, é com você! Nós é o bicho, nós é o bicho, putaria pro menor, tá ligado que é lixo. Nós é o bicho, nós é o bicho, putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo. Tá chegando também lá em Belém do Pará, o encontro dos DJs de Belém do Pará e Macapá. DJ Raul e Geleia, dia 1º de abril, sucesso total. Tudo dela, o DJ que tá passando vai sarrando tudo nela, vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Da família Lobo Mal também tá no circuito aí, um abraço pra moral. Chega da palinha da palinha da Pepe. Tomando a pressão então. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. E aí, chuchu? Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Com a mão do segura com a pão, com a outra mão você segura o lance. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Com a mão do segura com a pão, com a outra mão você segura o lance. Com a mão do segura com a pão, com a outra mão você segura o lance. Com a mão do segura com a pão, com a outra mão você segura o lance. Com a mão do segura com a pão, com a outra mão você segura o lance. DJ Fabrício Imbatível, criando tendências do Pará. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, o caqueado, eu vou fazendo, o caqueado, tá tudo caqueado, pra cima, pra cima, pra cima, olha o poderoso virtual, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, Júnior Santorini, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, dali na palma da mão, vai, vai, treme duro, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, fumando, fumando, fumando, fumando, fumando, fumando. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Toma na pressão, toma, toma na pressão. Tapinha, tapinha, tapinha. Júnior Santorini. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Pega um pouquinho teu trio VIP, Geleia, Fabinho, pra dar um show. DJ Jonathan e Delcio Moreno pra cima, garoto. Santorini. Cerveja um real a noite toda. Próxima sexta-feira tem o lançamento do CD do Mega Saudi. É o Fox safadão, atrevido do Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar. Felipe cobiçado, tocando na pressão. Cai o mix detonando, ela gosta do safadão. E o Gabriel Saldi, tocando pra novinha. O Fernando Gaiato que tá botando no clima. No Fox safadão, vamos dar-lhe a tapinha. No Fox safadão, vamos dar-lhe a tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porradão, safadão, porradão, safadão. Porradão, safadão, porradão, safadão. Porradão, safadão, porradão, safadão. Porradão, safadão, porradão, safadão. Porradão, safadão, porradão, safadão. Porradão, safadão, porradão, safadão. Porradão, feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sucesso. Mega saúde, próxima sexta-feira. Os primeiros 300 ingressos ganham CDzão pra galera. Nossa família, o mal saúde dá no segundo também. Tamo junto, garoto. Vai, Pablo! Tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sucesso. Mas acho que era pouco, sempre que acho que era pouco, se acho que era... Começando a esquentar as emoções por aqui, poderoso virtual! Daí, Sato Baraca, um abraço também! Não se cuida aí, curtindo o Geleião! E a moçada já curtindo a gente, Sexta VIP! Sexta VIP! Se liga! Vamos ser o trio VIP esquentando o Geleião, família Jonathan! E o convidado da noite, DJ Delcio Moreno! Vou reerguer o meu castelo. Equipe Lobo Malsaldi, dá um segundo. Quero que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz do lado do céu me visitou e fez morar. Chegando o nosso Mega Saúde pra você. Próximo dia 16 de março tem o lançamento do CD do 20º Mega Saúde. Na compra dos 300 primeiros ingressos você ganha um CDzão do Mega Saúde. E os DJs do Mega, Larissa Prime, Felipe Magapá e Lohan. E o trio, Geleia, família e Jonathan. Sucesso total! Se liga! VIP, sexta VIP, sexta VIP. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só que... Hoje a festa da Artinha, cerveja, o real, uma noite toda. Ficar quando deixa cair. Desde a presença da nossa equipe, Lobo Mal, salta no circuito aí. Vem. Um abração do Gerail, do Fabinho, do Jota. Vem. Vem chegando. Tem muita gente chegando pra curtir a cervejada. O real, a noite toda aqui no Macapaba Clube. Sexta VIP. Esse é o poderoso virtual. Famoso 16 toneladas. Oh. Sendo Caleb considerado, a galera do Daniel Virtual também. Nossa produção! Daqui a pouquinho tem Fabinho, tem Jonathan! Sexta VIP, sexta VIP. Pra comandar e agitar a balada mais top da Zona Norte, DJ Jonathan, DJ Fábio e DJ Geleia. Sexta VIP. Circuito hoje, geral, babai. E os automotivos já chegando com a gente por aqui também. Nossa produção no virtual. Amanhã tem que ser outro brigão pra cima. Olha o parceiro DJ Paulo também, galera do... Tá com a gente por aqui. É Lobo Mal. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu volta, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. E aí, neném do salão? Se liga! Esquenta as emoções por aqui. Daqui a pouquinho tem o trio VIP, tem Fabinho dando show. Tem Jonathan. E o convidado da noite, DJ Delcio Moreno, pra esquentar. Hoje um real a noite toda. Se liga! Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Martins, né? Mais um. Alô, Geleião! É mais um, doutor. Yuri Martins. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta. Volta, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca, com potranca, com bumbum, ela potranca, com bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela balance, o bumbum, ela automaticamente, quando ela escuta, ela quer embrasar, ela fica maluca. Então a galera da farra tá no segundo também. Olha o nosso especial, toda a galera aí. Já quer embrasar, ela fica. Se liga aí, pode crer. Bota a mão no joelho. Lobo mal, saúde. É na bunda. DJ Pablo, galera da produção, muita gente cobrando. Cerveja um real a noite toda. Quilo Macapaba. Próxima sexta-feira tem o lançamento do CD do Mega Sound pra galera. Oh. É o bonde do Teitei. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas com um tanto problemático. Bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Os pregados estão chegando também. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. A mulherada da maior falou, né, Nene? Vai! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Tá com rabetão com força, com força. Com força, com tudo. Que baile é esse? 106.9, o link do Via Rádio, sucesso total pra galera. É o Jay Smith. Sinta-se à vontade, humildemente aqui em nome de toda a família, bendita hora. Tá que absurdo. Vai! Poderoso virtual esquentando geral, o Geleão, Fabinho, Jonathan. Então, trio VIP esquentando. Com força, com tudo, tá com. Bora, fofinho. Tacou, tacou, tacou, tacou. Equipe Lomula! Tá com o rabetão com força. Quem é grande de papai do céu, dá um gritão, aê! Cadê a Cristina, mulherada solteira? Gatíssima Trica Coutinho! Ela tá de berço hoje, parabéns pra você, minha linda! Em nome da galera da Sexta Vive do Macapaba, se liga! Alô, Geleião! Aí, Geleia! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. DJ Geleia arrebentando o Fabinho agitando. morena jogando. DJ Jonathan tá tocando. Quando vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. Parceiro Felipe, nosso comandante da sexta VIP. Ganhou o troféu do ano. Em nome sempre de Bendita, ora! Fala Paula Afonso! Jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, pra mim você é a número um. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, pra mim você é a número um. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, pra mim você é a número um. Empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi gente? Amanhã estaremos na Prime pra você. ¿Y dónde está mi gente? Cerveja 4, cerveja por 10 reais a noite toda. Aqui no Interno tem Poderoso Virtual, lá no Castelo Tropical. Com o lançamento do DJ Matheus e Instituto Geral. Pra cima, garoto! Meu parceiro vem na guarda, Felipe de Deus também. Érica Ferreira, Bianca, tô no segundo. Fala, negão, bora batatã. La fiesta no para, apenas comienza. Nosso parceiro particular também, Romarinho da Nike aí. Lá, lá. Um abraço especial em nome de toda a empresa Virtual de Macapá. Freeze! Amanhã tem o maninho DJ Fabinho dando show especial pra você. Freeze! Junto com o Jonathan. Freeze! E o nosso convidado da noite, Leonardo Fritrião. DJ Delso Moreno, Freeze! Da Parelhagem Tribidante. Mas nunca paramos, outro balão e plano. Ui, papai. O gritinho da mulherada solteira da sexta VIP. Novo movimento para as ticas. Vamos bailar. Ei, ei. Novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra cara que vai em cima, pra cara que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Gatíssima Driga Coutinho tá de berço hoje também. Alô, Driga! Parabéns pra você, neném! Olha a menina, toda se exibindo. Quem tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Quem é da Lobo Mal, dá o grito. Contraindo, vai contraindo. E aí, Neto? Bate a bunda, bunda, bate lá, eu quebro o palocito. Contraindo, contraindo. Um abraço pro Rogério da Expresso Marco Zero também. Um forte abraço pra você, garoto. Vai, bora, Felipe. É o Didê. Tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra cara que vai em cima, pra cara que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Pra cara que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Ponte 3306, já despregado no segundo. Se e aí, Felipe? Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Bate a bunda, bunda, bate lá, eu quebro. Diga solteiro, joga a mãozinha pra cima, dali na palma da mão. Joga a mãozinha, dali na palma da mão, dali na palma da mão. Joga pra cima, joga pra cima, dali na pressão. Oh. Quem tá solteira, joga a mãozinha pra cima, dali na palma da mão. Equipe Lobo Marcelo, segunda equipe Farra também. Bora, Felipe de Deus, olha o virtual. Cerveja um real a noite toda, é no Maca Palma Glume. Olha o virtual. Poderoso virtual. Poderoso virtual. Quem é do Flamengo, joga mãozinha pra cima aí. Dali, dali, dali. A galera do fundão tá loucura também. Daqui a pouquinho tem o show do Maninho, Fabinho pra esquentar. Jonathan, Deus Moreno. Bora expresso, Marcos, um abraço pra você. Bora Lobo Mal, bora Pablo. Produzindo o que você gosta de ouvir. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, dá uma pressão. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Olha o mito. Hoje em dia eu sou pra tudo. Alô, vai dégua, dégua, dégua, dégua. Tá chegando o mega salto em Macapá. Vai dégua, dégua. O réu a noite toda pra você aqui no Maca Palma Clube. Sucesso geral. Foi ele, foi o que? David, David, David. Super. Solteira vai descer até o chão, até o chão. Quem tá solteira joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Chão, bora Lohan pra cima, garoto, sucesso. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Mãozinha pra cima, dali na palma da mão, dali na palma da mão. Olha o virtual esquentando. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. O que me fez sofrer? Tá tudo na pressão, garoto. Produção do virtual que sempre trabalha incansavelmente, dando apoio total. Toda a galera com a gente por aqui. Pedrinho Guerreiro, Marcelo, aqui o mix da galera. Winna Mix, primeiro agora. Toma, toma, toma. O que me fez chorar? Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. É DJ Melly. Bora Anderson do Grau, garoto. Abraço pra você, bora pra cima, já já tem Fabinho e Jonathan. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Joga a mão pro céu, joga a mão. Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga. E aí, Felipe de Deus, é tudo certinho, garoto. Lobo mal, lobo mal, lobo mal. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, quarta-feira tem lançamento do CD volume do Mega Sound, claro, é o 20º Mega Sound chegando em Macapá. Meu menino, e o trio Lohan, Larissa Prime, Felipe Macapá, Rogério Leão, família Jordan. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Vai, nenê! Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, é na pressão virtual! Alô, geleião! Aí, geleia, aí, geleia! Pra cima, garoto! Oh. DJ Jota Bato na nossa produção do da família Bregado, abraço de coração, meu carinho, tamo junto! Melhor não, melhor não, melhor não, senão eu vou me apaixonar. Bora começar na pressão. Por que a festa? Poderoso virtual. É começa na fieta. Queta, queta, queta, queta. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Queta, queta, queta, queta, queta, queta, queta. Olha o virtual esquentando. Eletro! Família Pregado, toda a galera aí. Lobo Marro também tá no segundo. Equipe Farra. As equipes chegaram com a gente. Ela tá, ela tá, ela tá com o piripá. Ela tá. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Olha o poderoso visual esquentando. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Rola especial pra Wenat Júnior, a Joyce e a Samara. Ela treme então. Samara, tá no segundo também. Alô, Samara, galo, abraço pro bebê. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Nenê. Então, como ela treme, treme, então, como ela treme, treme, então, como ela treme. Toma, toma. Virtual amanhã lá, papai. Ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela. Castelo Tropical, Castelo Tropical, Castelo Tropical. Que existe na música. Saveiro Vovó Zona, tá no segundo também. Tá junto com a Lobo Mal, papai. Todo mundo chegando, um real a noite toda. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Tá chegando o Mega Sound em Macapá. Mexe a cabeça. A sexta VIP vai descendo. Eu saí pra curtir. Geleia, Fabinho, Jonathan, esquenta. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça. E o quadro e vá tremendo. Treme aí, moleque. difícil, né? Virtual, virtual. A mulher da loucura, papai. Eu era uma menina e não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não mandar. É, tudo muda, tudo muda. E a bota por cima agora não dá, não dá. É, tudo muda. Agora você quem corre atrás, não dá. Olha o poderoso Vitor! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na pressão, tá ali na pressão. Quem é do Macaparro, clube, dá um grito. Bora pra cima, bora, meus obrigados, sempre na moral, maninho. A festa vai começar e o Ender vai gritar. Pra você alucinar a noite inteira sem parar. E a família está em peso, mas se dando aqui. Meu parceiro pra segurar também, Maílson, o São João Gastata, aqui da Sexta Vip também, Estúdio Supremo. Vai! Próxima sexta-feira, lançamento do CD do Mega Sound, Alessandro. Vai no pop, não vai não. Por que tu tá no virtual, né, Nenê? Como é que é, Nenê? Como é que é? Ah, é? Olha que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira? Olá, especial, Bernardinho Júnior. E o Felipe Silva, tô no segundo, garoto. Um abraço, pela moral. Eita, mulher chata, não aguento mais. Ah, tá, tu é que fala demais. Lelelelelele. E hoje o águia tá fora de Belém. Mariazinha, deixa o jogo com nós. Lá no pop, curtir. Somente dessa vez, nunca mais vamos incomodar. Se você liberar as chaves do carro. Lohan, meu irmão. Alô, Geleião! Lobo Malsal, de abraço aí, Brabral! Os maninhos calabres considerados Daniel Virtual! Obrigado sempre no carinho, bora Lobo Mal, para Pablo! Chorar não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer? É o fim. Toda a equipe dos pregados aí, já toma! Eu, aqui estou pensando em ti. Estamos chegando lá em Belém do Pará, o encontro dos DJs. De Belém do Pará, em Macapá. DJ Davidson do Pop Som. Gerai Howley. Próximo dia 1º de abril lá em Belém do Pará. Tudo confirmado. Não posso me liberar. Você é rock, não. Toda noite eu choro em minha cama. Também faz muito frio. No ataque estou mano dizer tudo que eu sinto por você. O DJ Alessandro Duarte. O DJ. Ô, nenê, não chora, nenê. Vai! Solteira, joga a mãozinha pra cima. Quem é da sexta, bebê, dá um grito. A mulherada gostosa da sexta, bebê. Olha o virtual. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te... Tá bonito, tá legal. Meu amor, te... Fala, Felipe de Deus, abraço, maninho. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu é... Meu amor, tu é... À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a lua. Peço teu amor. Nosso virtual na qualidade 100%. Negão, patadão! A produção do virtual tá de parabéns! Mais uma sexta vive sempre com humildade, a galera aí trabalhando incansavelmente! Banda, açaí, pimenta! Bora, ah, garoto! Que delícia! I feel like I'm famous, the talk of the town, they say I've gone mad. só no virtual, Esquidão. Já já deu trio, Fabinho Esquidão dando show. E Jonathan e Delcio Moreno pra cima, garoto. Bora, Sabadão Insano. Não vai embora, só um pouco mais. Foi tão bom fazer amor com você. Revendo as fotos de um tempo bom. Boa, e a equipe Lobo Mal tá no segundo também. Bora, André, bora, Pablo, bora pra cima. Quero ver como os pregados também. Desespero quando olhar pro lado e não me ver. Não sou o mesmo sem você. O que vou fazer? Canta aí, Nenê. Quando vi você partir da janela, te perdi, vou te atrás. Sim, eu te amo. Bora pra cima, joga pra cima. Dali, dali, dali, vai. Oh, oh, oh, oh, oh. Bola especial do meu nosso poderoso virtual. Tamo junto, garoto, galera da produção aí. Sete. Bora, Paulo Afonso. Oh, tamo junto, garoto, junto e misturado. Pra cima, babá. Oh, eu te dei o meu amor. Fez. Alô, Ricardo! Assim, Leandro! Sem pensar, sem a Elito, Luquinha e o José Van Ex. Tudo certinho, garoto, um abraço pela moral aí. Sinta-se à vontade, vocês querem pedir seu alô com muito carinho. Então, nome do seu Leandro, família do Jonathan. Então, porque tem Delcio Moreno também. Sim, vamos lá! R$1 a noite toda a cerveja aqui no Macapaba Clube. Oh, oh, eu só quis te amar. Tenha todo o meu coração. Erika Ferreira e a Bianca, tô no segundo também. Hoje, Felipe de Deus, abraço aí, brabo lá. Hoje, com Tornado 3D, Tornado 3D, Tornado 3D, Tornado 3D, com a Supernave eu vou curtir. A galera que pediu marcante, a gente toca, vai, Jaleão! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Manda, caras. Ah. Vamos tocando de um pouquinho pra você. Jaleão, Fabinho, Jonathan. Alô, Jaleão. É com você, meu irmão. Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem. Geleia! Emerson e André, a torcida do Pai Sandu. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Tá, joga, joga a mãozinha. Tá tudo na pressão, nenê. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que... Amanhã tem virtual lá no Castelo Tropical. Pra me ligar. Portaria liberada a noite toda, viu, meu irmão? Respiração. Aí eu... agradeço humildemente de coração essa equipe que chegaram aqui. Tô... Lobo Mal. Vai esquecer. Equipe Farra. Os pregados. De amor. E aí, neném? Oh. Aí tu fala daquele modelinho. Oh. Oh. Vai. Largue essa mulher. Mesmo se fica comigo. Meu plano vê. Largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher. Pra ficar comigo. Comigo, comigo, comigo. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me começando a relembrar as emoções. Mais marcante para a equipe Lobo Mal pra cima. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Bora, Felipe de Deus, sucesso, garoto! Boa! Eu sou legal. Ei, não faz isso comigo. Eu preciso do teu. Olha o retoquinho aqui, viu, Marcelo? Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho. E atenção, Macapapá Clube! Nosso marcante já leu! Pra cima, garoto! Tá nas marcantes com o Geleão, o Fabinho com o Jonathan. Falta só um paninho. Só vai comprimir. E aí, negão, pra cima, garoto! Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste que eu dei. Adoro essa vez. Fica esperando aqui sozinho. Patrick Mijo, um abraço pra mandar amanhã. Mas eu sabia que você ia voltar. Anderson Rocha! Mas Fabinho! E o trio, o Filipão, nosso comandante do Bendito Hora. O som da galera. Galera de coração, a galera que tá arrebentando geral. Tamo junto, garoto. Já já tem Fabinho. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Você vai tocar. Essa aparelhagem, essa aparelhagem é do povo. Príncipe de novo. Daniel Virtual, o homem do YouTube, que representa a Baralhagem Virtual, toda a galera aqui da Sexta Vim, pode querer coração. Lá, lá, lá, lá, lá, Virtual! Lá, lá, lá, lá. O Casca Grossa tá se cuidando bem. Mim, então um abraço, mira, moral, pelo carinho. Para o Lobo Mal. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante. Pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa. Visão perto até eu. Alô, Dedéu da Pregado. Você é a partir. O rei das meninas aí, rapaz. Segura a onda, amor, rainha. Tamo junto, garoto.